Eu estava no fundo da casa, passando, e ele passou com um cachorro bem harto, assim, até ter bem liso, assim, resmungando. Aí depois me falaram que aquele lambendo era uma sexta-feira de lua cheia, hein? Eu achei que fosse por causa que era uma sexta-feira cheia. Mas só lá naquela casa que eu estava, eu vi o lambendo. Nunca vi? Mas também foi só ali. Mas dizem que é porque tem gente que ali que sofreram muito naquelas casas. Ficam penando e aparece essas coisas. É que dizem, não sei também se é verdade. Mas eu estou dizendo que eu vi. Vi, era uma lua cheia e ele ia passando na lua, pertinho de casa. Lá de fora da casa, assim, de janela. Eu, como eu creio muito em Deus, eu não fiquei com medo. Porque assim como eu rezei o crente padre, o Padre Nosso, inclusive quando ele sumiu, que é uma coisa que não é pra gente, vai embora. Mas que eu vi, eu vi. Eu não sei agora pra te dizer a verdade o que é que era. Se era espírito ou era morador ali, não sei. Não posso saber. Porque é o que disse que antigamente parecia muito essas coisas ali. Mas não sei, faz tempo que eu não. Desde quando eu estou por ali, mas eu não vi mais nada. Mas que ele aparece? Ele aparece. Lá aparece. Nunca viu falar, nunca viu ele. E ele passando a noite, noitezinha. Mas ele é transformado, ele apareceu transformado num cachorro bem grande. Um cachorro. Porque para mim era diabo, não era mais nada. O diabo também aparece para pessoas. Porque às vezes a pessoa é muito maldosa e faz muita coisa que não deve fazer, ele aparece mesmo. Não acredita nisso? Que o Deus, assim como tem Deus, também é. Sim. Chama bem. Muito quer aparecer, muito quer ver. Pior que é. Aí depois eu entrei na Igreja Universal e nunca mais eu vi, nunca mais me preocupei nem nada. Antes a gente ia só na Católica que aparecia essas coisas. Aí depois eu fui batizado na Universal, daí não vi mais nada. Certo, porque a oração é mais forte também. Não sei.